Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, segundo Crônicas, capítulo 11. O livro é o segundo de Crônicas, o capítulo 11. Vai trabalhar Deus proibindo a guerra entre os irmãos. Há um paralelo em primeiro livro de Reis, capítulo 12, de 1 a 15. Mas antes de ler a devocional do Reverendo Hernandes, eu quero dizer, deixar uma homenagem ao nosso irmão Siqueira. Ontem, tarde da noite, ele foi recolhido aos braços do Senhor. O Siqueira não é alguém que cresceu na escola dominical, nem cresceu na classe de jovens, mas só veio ter uma experiência como adulto. E isso me deixa impressionado pelo seguinte: muitas pessoas cresceram na escola dominical, na classe de juvenis, na classe de jovens, e não foram frutíferos. Não foram frutíferos nos frutos do Espírito, amor, aliás, no fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade. E ao longo dos anos, quando nós o conhecemos na Igreja Metodista da Luz, ele se tornou alguém ativo e agora estava congregando na Igreja Metodista em Jardim Satélite, em São José dos Campos. Eu deixo um abraço à igreja também, deixo um abraço aos seus familiares e ação de graças para com Deus. Agradeço o Senhor e sei que Ele está nos braços do Senhor. O nosso abraço também à pastora Beatriz, que também conhecemos ali na Igreja Metodista da Luz. Depois ela foi para o seminário, foi pastora no Belém, foi pastora auxiliar na Igreja Metodista em Santo André e agora estava também na Igreja Metodista em Jardim Satélite, Igreja Metodista em Jardim Satélite. Nós gostaríamos muito de estar próximos da pastora Beatriz, mas é impossível. Nesse momento é impossível. Mesmo que saíssemos tarde da noite, não conseguiríamos chegar. Poderíamos chegar à cidade de Caratinga, depois um ônibus de Caratinga para São Paulo e não poderíamos estar próximos, mas deixamos um abraço, um momento de ação de graça pela vida dele, que tornou-se tesoureiro da igreja, ativo mesmo. Impressionante, eu repito, porque muitas coisas que nós aprendemos desde a infância, ele não teve oportunidade de aprender. E, por certo, muitas coisas da Bíblia não foram assimiladas a contento, mas mesmo assim foi frutífero no Espírito e frutífero ministerialmente. Que nós sigamos esse exemplo. E a pastora Beatriz, uma palavra de consolo, que o Espírito Santo a console e dê força nesse momento, porque por mais que nós creiamos na vida eterna e cremos na vida eterna, Esse é um momento da separação pelo óbito, é um momento de dor. Então, um abraço a ela, em especial a toda a família e particularmente a ela. Que Deus te abençoe, pastora. Eu não sei se você vai ouvir hoje, provavelmente não, mas quando ouvir, receba o meu abraço, o abraço da pastora Margarete, um abraço nesse momento, uma presença. Oramos por você e que o Senhor, se faça presente em sua vida nesse momento. Agora nós vamos ler a mensagem que nos foi enviada, mensagem do Reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana. Eu o considero a voz mais significativa do Evangelho no Brasil, com exceção à predestinação, mas ele, mesmo diante dessa doutrina, quando eu ouvi falar, é sempre gentil, delicado e tem a sabedoria para não ficar entrando nas ciladas doutrinárias, mas é uma voz profética no Brasil. O texto diz assim: podemos perdoar as pessoas e confiar no cuidado divino diante das providências carrancudas. Podemos experimentar uma alegria real e uma paz profunda. A pergunta é: você já foi enganado por alguém? Já depositou sua confiança numa pessoa e depois se sentiu traído? Já investiu na vida de alguém para depois perceber que o bem que você foi, que você fez, foi pago com o mal? As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Temos fraquezas e motivos de queixa uns dos outros, uns contra os outros. Erramos, mesmo quando desejamos acertar. Por isso, não há relacionamentos saudáveis sem o exercício do perdão. O perdão é uma necessidade imperativa. Sem perdão, nossa alma adoece. Ele nos desejou um bom dia, o irmão Everson. E que o Senhor nos abençoe. Irmãos, eu falo por mim e com relação aos irmãos também. Eu já errei, já cometi pecados e careço da glória de Deus e do perdão desses pecados. Muitas vezes não vemos isso na igreja. As pessoas não nos perdoam. Como líderes, às vezes erramos e precisamos ser perdoados. Por outro lado, nós também ouvimos fraquezas e sabemos da debilidade de muitas pessoas, sabemos, porque elas nos contam exatamente aquilo que cometeram. E cabe a nós perdoar. Cabe a nós perdoar. Sem o perdão, nossa alma adoece e nós não somos frutíferos. Uma coisa maravilhosa dessa mensagem é que nós somos chamados ao perdão. Se a igreja perdoar uns aos outros, se a igreja perdoar os seus líderes e perdoar os irmãos da igreja, nós vamos ter pessoas mais saudáveis. E nós, como líderes, se perdoarmos as outras pessoas também, seremos pessoas mais saudáveis na vida cristã. Aleluia. Agora vamos ler um capítulo pequeno, onde Deus proíbe a guerra entre irmãos. Segundo Crônicas, capítulo 11. Segundo Crônicas, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Assim que retornou a Jerusalém, Roboão convocou 180 mil homens treinados para a guerra das tribos de Judá e de Benjamim para atacarem Israel e recuperarem o domínio de Roboão sobre todo o reino. Aqui já estamos iniciando o contexto do conflito entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. A ideia era retomar Judá e Benjamim, retomar a posse das outras tribos. Eles queriam atacar e recuperar aquilo que pertencia ao Reino do Sul, aquilo que deveria estar debaixo de Roboão. Como eu disse ontem, ou você pode ouvir depois no blog, o Roboão representa a descendência de Davi e o Reino do Sul. Irmãos, a cidade de Jerusalém pertencia ao território, à herança de Benjamim. Preste atenção, a cidade de Jerusalém pertencia a Benjamim, mas era a tribo de Judá que possuía a capacidade suficiente para promover o desenvolvimento econômico e militar daquelas terras. Sendo assim, as duas tribos muitas vezes foram consideradas como uma só. Aqui nós estamos tirando metade da tribo de Manassés. Então, as duas tribos, Judá e Benjamim, foram consideradas uma só. Os benjamitas desejavam continuar a praticar a verdadeira adoração e o culto a Yahvé ao redor do templo. Versículo 2. No entanto, veio a palavra de Yahvé, o Senhor, a Semaías, homem de Deus, exclamando: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim. Assim diz o Senhor: não partireis em guerra, nem lutareis contra os vossos próprios irmãos. Volte cada um à sua casa, porquanto o que está acontecendo procede da minha vontade. Então eles compreenderam e aceitaram a palavra do Senhor e desistiram de atacar Jeroboão. Eu só quero fazer um parêntese dizendo a você que mesmo que Manassés, metade da tribo de Manassés, não seja mencionado, porque a predominância era de Judá e Benjamim, metade da tribo de Manassés os acompanhou no Reino do Sul, tá bem? Só que dificilmente você vai ouvir. Você só vai entender isso, que metade da tribo de Manassés, se você acompanhar toda a história de Israel, em particular, essa divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte. O Senhor falou: não ataquem. E como o Senhor falou: não ataquem, eles desistiram de atacar Jeroboão. Agora, as cidades de Judá que foram fortificadas. Roboão viveu em Jerusalém e construiu cidades e fortalezas em Judá. Edificou Belém, Etã, Tecoa, Betzur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, ou Maressá, Izife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Essas cidades foram fortificadas em Judá, Reino do Sul, e em Benjamim, Reino do Sul. Vou repetindo isso para você gravar. Ele fortaleceu as suas defesas e nelas colocou comandantes com suprimentos de alimentos, azeite e vinho, que era o costume hebraico, predominantemente azeite e vinho. Ele armou cada cidade com escudos e lanças da melhor qualidade e as fortificou muito, de modo que manteve o domínio de Judá e Benjamim, acrescente para o seu conhecimento metade da tribo de Manassés. A partir do versículo 13, há um relato onde os sacerdotes e levitas vêm para Judá. Os sacerdotes e levitas que havia em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus territórios, porquanto os levitas abandonaram seus bens e suas áreas de pastagem e partiram para Judá e para a cidade de Jerusalém, capital ali do Reino do Sul, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado o serviço religioso ministrado pelos sacerdotes de Javé. E Jeroboão chegou ao ponto de nomear seus próprios sacerdotes a fim de trabalharem em seus altares idólatras. Que tristeza! Reino do Norte, gente trabalhando com altar idólatra para servir as imagens dos ídolos que haviam construído em forma de bodes e bezerros. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar a presença de Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem seus holocaustos a Yahvé, ao Deus dos seus antepassados. Assim fortaleceram o reino de Judá e apoiaram Roboão, legítimo sucessor, irmão, irmã, filho de Salomão, por 3 anos, porque durante 3 anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Então o Reino do Sul se manteve mais fiel ao Senhor, a Yahvé, e o Reino do Norte se contaminou rapidamente com ídolos pagãos. Tá bem? E por isso caiu primeiro. Caiu primeiro o Reino do Norte, depois caiu o Reino do Sul. A família do rei Roboão, que é a linhagem de Davi, a partir do versículo 18. Roboão casou-se com Maalat, filha de Jeremote e neta de Davi. A mãe de Maalat era Abiaíl, filha de Eliabe e neta de Jessé. Abiaíl deu-lhe 3 filhos, Jeús, Semarias e Zaão. Mais tarde, Roboão casou-se com Maaca, filha de Absalão, a qual deu à luz aos filhos de Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maacá, filha de Absalão, mais do que todas as outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado 18 mulheres em casamento e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Outro parêntese. Não é legítimo perante a Torá, não era legítimo perante a Torá que os líderes de Israel, os juízes, depois os reis, se casassem com tantas mulheres. Isso era um costume dos outros povos, mas infelizmente Saul cometeu esse erro, Davi cometeu o erro grande com a desculpa de fortalecer a casa, e aquele que mais cometeu esse erro foi Salomão. Agora é bom ficar claro, isso não devia ter acontecido. Isso era um costume pagão. Não era para ser assim. Não era a tradição de Israel, deixada na lei, na Torá. Mas eles incorreram nesse erro. Bom, Roboão casou-se com Maalat, filha de Jeremote, neta de Davi. A mãe de Maalat era Abiail, filha de Eliabe e neta de Jessé, como eu li. Abiail deu-lhe três filhos: Jeús, Semarias e Zaão. Mais tarde, Roboão casou-se com Maacá, filha de Absalão, a qual deu à luz aos filhos de Abias, Atai, Ziza, Selomite, perdão, Selomite. Versículo 21. Roboão amava Maacá, filha de Absalão, mais do que todas as outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado 18 mulheres, como eu li, em casamento, e 60 concubinas. Não fez como Salomão, não casou na mesma quantidade de Salomão, mas cometeu o mesmo erro. E gerou 28 filhos e 60 filhas. Pastor, mas não era costume? Não, tornou-se o costume de Israel, mas não era para ser assim, segundo a Torá. Versículo 22. Roboão fez de Abias, filho de Maacá, o grande chefe da família, príncipe entre seus irmãos, com o propósito de levá-lo ao trono e torná-lo rei. Ele procedeu com astúcia, inteligência, dispersando seus filhos pelos vários distritos de Judá e de Benjamim e pelas cidades fortificadas, garantindo-lhes fartura de alimentos e provisões. Também lhes arranjou muitas esposas. Perceba, o erro continua acontecendo com relação às provisões, eram normalmente de azeite e de vinho, isso era a tradição, mas infelizmente todos eles incorreram nesse erro de ter dezenas de esposas e um número maior ainda de concubinas. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos instrua na sua palavra e que Deus fortaleça nossa vida para que nós vivamos segundo a vontade de Deus. E com isso lemos mais um capítulo da Bíblia, segundo Crônicas, capítulo 11, tá bem? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a paz para sempre. Amém.